Veículo 07, chame no 20, deixa uma 8. Bom. 208, muito obrigado. Confirme também? 118-118. 318-15, autorizando táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. 020, pátio Índia, ponto de espera, 18-8-9. Salvador, boa noite, 3815, próximo ao ponto 70, pronto. 3815, a linha decola pista no zero, vento no 70 graus, o número é 12 de nós. A linha decola no zero, 3815. localizador visual com a pista 03305. 03305, chame torre 198, decimal 95. 118-95 a torre, 03305, boa noite. Torre Salvador, boa noite, 03305, 3 milhas do externo visual. Sim, 12.85. Titã 3305, tem pouso autorizado, pistão no zero, vento 0, 7, 0, 180 graus, corrigindo, com 15 nós. É, ele me pouso na 10, 3305, confirma a pista está molhada? Negativo, pista seca. É, muito obrigado. É, 3805, decolado aos 12, controle no 208. 208, 3805. Salvador, boa noite, 3895, tá cruzando 2500, nada, é o Leda de Mello. 3895, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 340 após o fim. Luiz, passando 2500, sai o Leda. 2500, Leda, 3895. Curva à esquerda, terceiro subida a mão no Batati, conforme a ordem do plano de voo, o transponder 5436, controle 120, decimal 80. Tá 3305, no solo 15, direita no 211. Direita 12111, tá 3305. Salvador, está 3305 de Drona Eco. 3305, boa noite, pode seguir a Alfa Chamarã, sou Juliette. E a Alfa Chamarã antes da Juliette, está 3305. America 230, taxi approved of the VMN 8.3 India, that's holding point, call tower 118, decimal number 5, altimeter side team 1020. 1020, the altimeter, you would place a taxi to holding point for runway 10, contact tower there at 118.95 via India, America 230. Tango autorizado, aliás, decolar pista 17, vento 170 graus, 19 nós. Boa noite, autorizada a chegada a Golf, desça para 4.000 pés, ajuste chama 020. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolagem 110, curva direita, subida da Elmo, linha normativa, e ambas no 110 até Taubaté. Transponder 5453, controle 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolada pista 110, curva direita, da Elmo, linha normativa, subida do 110, Taubaté. Acionar 5453 e o controle 1280, Oxenem, 316, portão 612. Entre os metros carreta, parte para o terceiro atendimento. Gente, presente, então curva direita, direto a TAP, Roberto Agosto. Entre mais que tem retorno de com terreno. Só tá aí, senhorita. Só confirmação, estou tendo uma interferência aqui para o Roberto Angosto, então só autorizar direto para a TAP, ok? Tudo lá, é afirmativo. Sim, direto para a TAP, está livre a extensão 170? Afirmo. Gente, grato. Like a 230, clear for precaution 10, wind 180 degrees, 1 7 knots. 2777, pista 2, mil pés, livre ILS X-ray, pista 10, aproxima o localizador. Autorizado ILS X-ray, pista 1, 0, descida para 2 mil pés, Brasília 707. Mecha 230, borne at 27, solo departure control, 120, small 8. Understood, Bonnie, American 230, good night. American 230 is coming out of 2000 for flight over 360. American 230, with our contact on the passing condom, maintain flight level 360. Fly heading Código. Say again, American 230. American 230 with a contact on the passing climb and maintain flight level 360. Now, fly heading Código. Say, up to 360, direct to Cosmos, American 230. Anotam UF, confirme transporte de termos? Afirma, transporte de termos. Quando possível, estimado de pouso. Aguarde, não tem problema. Pouso 0310, Romeu Meu nome é 224, boa noite, eu sou na identificação, vou na proia de TAP, desço a nível de voo 050. Proia de TAP, descendo para o 050, que é na 224. Papatango Romeu Tango Golf, próximo nessa posição de 3 horas, 15 milhas, para pouso em Salvador, passando 060 em descido, tipo 1 Eco 190. Z277, próximo na sua posição agora de 11 horas a 15 milhas, com rumo oeste, próximo 2.500 pés de subida, o tipo é um Papa Alfa 34. Gente, vem o mesmo dia. Z277, autorizado voador interceptar. Autorizado Duna, interceptar ILS, Z277. O grupo está sendo ponto de cancelamento do plano instrumento. E a 350 milhas do Salvador tem a radial 300. Tem a radial 300, completa a volta. Gente. Amei, Tango Golf, autorizado, vá direto para Barreira. Direto para Barreira, para São Delta Golf. American 230, contact now Recife, frequency 16.85, if your neighbor 125.45. Okay, it's gonna be primaries 126.85, backup 125.45, American 230. Espera, Torre 1.18.95, QNH 1020. Azul 2707, estabilizado, proficiente LF, 1.0. Azul 2707, completar o procedimento CMP 1.98.95. 1.98.95, 2707. Torre Salvador, Azul 2707, final e LF, 1.0. Para o livre LF, que foi citador, já posso localizador. Pouso autorizado, pistão 0 para o azul 2707. Azul 2707, autorizado pouso pista 1-0. 4-4, para interceptar a chegada a Mari. Paciente, voo e taxa, descendo para o 050, 1-1-7-0, obrigado. minha 313, mantenha o ponto zero. Já é 3x3 ali, mantém pista na zero. Ajuda 707, função 39, direita no 219. Direita 219. Salvador, ajuda 707, livrou. Fazer 707, boa noite, taxi via Alfa Kilo 73, posição 2 Lima. Alfa Kilo 73, posição 2 Lima. Chama 313, autorizado de decolagem pistão a zero, vento 180 graus, 14 nós. Você pode chegar da Mari. É 3-1-3, decolado aos 4-1, no controle 1-2-0-8. 2-0-8, aberto. Localizador. Setor 1-1-7-0, senhor? Afirma, bom, 1-1-7-0. Ok, 2.000 pés, voando duna, 1.020, voando 1-1-7-0. Chamando a Rodrigo Matheus, contato a linha de decolagem, se ele mantém o nível de voo 3.000. 3.60, passando 2.000, voo em Leda. 3.60, voando Leda, Xanã 6224. Xanã 6224, completo sinal do procedimento, Xanã 1-1-8, decimal 95. 1-1-8, decimal 95, Xanã 6224. Oi, Salvador, boa noite, Xanã 6224, sinal da 1-0. Xanã 224, ajuste no 020, tempo autorizado, pistão no 0, vento 80 graus, 1-5 nós. Autorizando pouso 1-0, Xanã 020, Xanã 6224. Tango Romeu, Tango Golfo, serviço radar terminado, 19 milhas setor noroeste de Salvador, para serviço de informação de voo alerta, chame Centro e Recife, 1-2-6-85. Cruzeiro 707, identificação, desça nível de voo 050 e voo inaproveitado para interceptar a chegada na área. Cruzeiro 078, desça 2000 pés, ajustado 1020, voo Iduna, autorizado final do procedimento, ele é interceptado, já posto localizador. Linha 313, prossiga. Senhorita, pode estar de barco, ótima. Aguarde. Senhor, minha 313, autorizado, voa na prova de Mótima. Mótima, já, senhor. Bruno 170, complete, chame torre 1-8, decimal 95. 1-8-95, obrigado. Muito boa noite, voo 1170, 2,5 milhas do Itia Serra, visão. Voo 1170, ajuste no 020, custo de aproximação, guardando pista livre. 320, aguardando voo 1170. Xanã 224, solo 48, direito no 211.

Londrina e reporte no curso do localizador. Alva Luna 2000 com 1020, reporta a localizada. 4077. Alva, boa noite, Luna 170 de Brão. Boa noite, Sérgio, boa noite, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, com 1170. Ponto 2178, complete final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. 195, boa. 178, ajuste altímetro no 020, pouso autorizado, pistão no 0, vento 180 graus, 14 nós. Livre pouso, 3178, no sol 56, direito no 211. Direito no 78, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portal 62. Good evening, stand by, copy. The 84 will be ready to push and start in about 10 minutes. Okay. I was marking the steps, the pattern, doing a little bit, and the caution perfectly from VLS and AVC. 0407, completo, sinal do procedimento, CMTU 1 no 8, do sinal 95. 1895. Obrigado, tenha uma boa noite. Bom serviço. Bom dia. Bom coisa. 1970, pista 2000 pés, ajustado 1020, livre no FXA-10, aposto no localizador, autorizado Vadona. 2020, repórter autorizado LS, autorizado Duna, 1900. 170, obrigado. Arreque, pista 10. Ajustou. ISO 4070, ajuste altímetro 920, temperatura autorizada, pistão 0, vento 180 graus, 15 nós. Station, and then up to the 10, it's called 5455, and 120.8 is the departure frequency. Set up as it waits for readback is correct, call and ready to push back and set up. Right, yeah, we'll call you back. Thank you. Salvador, está 3305. Informação Papá, autorização Recife. Está 3305, autorizado Recife, nível 330. Decola da 1 a 0, curva à esquerda, subida Pucajá, Maracaju, Vieta do 1 a 7. Transponder 5460, controle 120, destino 80. Autorizado Recife 330, decolada 10, curva esquerda, Pucajamo, Aru, Aracaju, 5460, 120, decimal 8, OTAN, Upper 017, Upper, OTAN 3305, posição 5. Então, 3305, cotejamento correto, reparte pronto para o pushback acionamento. Portará, 3305. Estabilizado, 970 da Gol. Bruno 970 completo, chame todo mundo no 8, decimal 95. 895, obrigado, boa noite. 0, boa noite. Táxi via Alfa, Kilo, Táxi 3. Ponto do caminho de cada, fique atento ao sinalizador. Afirmativo, Alfa, Kilo, Táxi 3, atento ao balizador. Boa noite, 470. Torre Salvador, uma boa, Gol 1970, passando externo, baixado e travado. Gol 1970, ajuste de altímetro no 020, pouso autorizado, pistão no 0, vento 180 graus, 195 nós. Tem livre pouso na 10, o Gol 1970 com 1020, obrigado. No momento, 1980 graus, 15 nós. 180 com 15, obrigado. Acionamento na posição posterior do